746 da Webjet. Subvetoração para separação com o tráfego que o precede às 12 horas 10 milhas. Foi pro a 045, limitado pelo curso do localizador. Esse mantém a 5000 746. Descendo para 050 do Webjet 6746 na pro 045. Afirma. Tráfego da velocidade reduzida à sua frente, 12 horas, agora 9.5 milhas. Whisky 58, Recife direto, João Pessoa, decolando da 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca com transição Caju, o nosso transponder é o 5445, o controle é 1935, gol 1896. Correto, gol 1896, chame pronto, push back, acionamento. Chamará gol 1896, obrigado. Estabilizou, 6258. Ciente, passamos uma completa linha, setor Rio 1 no 8, decimal, 6. 1862. Jet 5897, desse mantenha 2000 no 0 no 4. 2014, 5897. Checado. Reportará. 3520 no solo de 29, direita prossegue táxi, não me escuta via Alfa e reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, não se escuta, então 3520. A bordo, resistência alternativa, 2 horas e 15 de autonomia. À direita via Indy Alpha, reporte com espera da 1-0 pronto para decolagem, vou no 714. Indy Alpha, ponto pega 1-0, reportará pronto para decolagem, vou no 714. MM2258, baixou e travou. Afirma. MM2258, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus com 05 nós. Livre pouso na 06258. 3520, ingresso aproximadamente esquerda, Juliette, portão 05. Esquerda na frente para 05, tá 3520. perto no zero, pronto, gol no 714. Ali mantém cabeceiro no zero, gol no 714. Ali mantém cabeceiro no zero, gol no 714. X6746, tá cruzando 075 para o 050 na Pro 045. Ok, mantenha 050 atingir, reduza 210 nós, o tráfego está agora à direita, 4 mil pés abaixo, rumo nordeste, 6 mil. Gente, contato visual com o tráfego, FJ6746. Nós sete atingindo 2 mil pés. Gente, Pro de Duna, livre LS. Exato, 2 mil 7. 7 no 4, livre decolagem, pista no 0, vento 1 no 0, 0 graus com 0, 5 nós. Livre decolagem, gol no 7, 1 no 4. A 746 está com referência com o tráfego à frente, a possibilidade da presença de interceptar o curso localizador, reduzindo e observando a separação. 746, ok, foi para o 065 para o LOC, chama estabilizado. 065 para o LOC, repórter estabilizado. No 4, decola os 35, controle 19-35, bom voo, bom dia. 19-35, bom dia. Controle gol, 17 no 4. 4, o contato radar vigilância direto PUCA. Vigilância direto PUCA? Afirmo. Ok. Controle 509, da Charlie. 509, controle, desse mantenha 2000 via chegada à área, no 04, assina identificação, vigilante. 509. 2000, no 04, identificou, vale 5809. Juliette, para ingresso, Xené. E a Juliette, posição 01, no Xené 6258. Juliette para o 01, no Xené. Torre 1 no 8612. 76597. Torre Salvador, boa noite, Xavier 5897. Final, visual. Externo, contra checado, web 5897, ajuste no 0 no 4. 5897. Duna, torre 118612, boa noite. 46, passa a Duna, vai chamar a torre 186, obrigado. Passou externo, baixado, checado, visual. Gente, web 5897, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 05 nós. 597. Salvador, RJ 6746. Boa noite, 6746, número 2 na aproximação, reforço no externo com trem checado, ajuste no 04. Passarei com trem checado, 6746. O gol 1994 está no gate 7. Autorização para pushback acionamento? Autorizado, chame táxi, gol 994. Bota táxi, 994. Gol 896 para puxa acionamento no gate 3. Boa noite, 96, chame táxi. Chama lá, boa noite, 96. No 4 da Gol, chame agora centro em 12685, boa noite. 12685, boa noite. Solos 40, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reforce antes da taxi Kilo para ingresso. Alfa, reporte antes da Kilo 59. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1606, tem informação. Charlie, estamos no gate 2, autorização para a Campina Grande. Web 6746, o vento 100 graus com 05 nós. Em livre pouso, pistão no 0, check 30. Trem baixo travado, WebJet 6746, livre pouso 1-0. Entendi. 6706, bom dia. Confirmando 390 Campina Grande. Autorizado Campina Grande, nível 390, aerovia Pêndulo 10 até Neuma, após direto Campina Grande, decolando a 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar, aciona 5446, controle 119.35. Bono 606, autorizado Campina Grande, nível 390, subida Pêndulo 10, Neuma, decolando da 10, saída Fuca. Confirma a subida, a transmissão um pouco baixa, agora no 606 a subida. Confirma? Só a subida. Agora no 606, cheque equipamento, a transmissão foi baixa. Se eu puder confirmar a subida, por gentileza. Agora no 606, saída, pouca transmissão de baixo. Agora sim, clareza 5, Guru 606, está correto no portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Chamado pronto para o pushback acionamento, Guru 606. 95897, vai ingressar próximo à esquerda, ataque o seu equilíbrio e prosseguir para o pátio 3. O pátio 3, fica atento ao sinalizador, tenha boa noite. 597, entendeu o quilo para o pátio 3. Afirmativo, quilo pátio 3, atento ao balizador, web 5897. 2-7-4-6. 7-4-6 no Solos 4-3, prossegue táxi via Alfa e aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa aguardando antes da Juliette, objeto 6746. Torre o gol 1-8-9-6 para o táxi. tem 123 a bordo, 2 horas e 38 de autonomia alterna, Fortaleza. Índia e Alfa, reforço atmosfera da 10 pronto, com 10 no 4, no ajuste, boa noite, 96. Índia e Alfa, vai reportar pronto no ponto de espera, boa noite, 96. Sentido, o gol 199 está pronto, o gol 199 está pronto, 22 horas, autorizado via ataque principal, após Índia e Alfa, fonte espera do 10 vai chamar pronto, ajuste no 0 no 4, gol 994. Principal após Índia e Alfa, no ponto de resposta, fecha 6 e 14, o 994. Decola pista no 0, vento 120 graus com 04 a nós. Ali decola boa noite, 96. Tá, Juliette, chefe de agência 746. A passagem do Boeing da Gol, está acontecendo agora, próximo, através do portão 612, após o mesmo ingresso a Juliette, prossegue portão 02, web 6746. Após passagem da aeronave da Gol, autorizado ingresso Juliette, prossegue para o 02, 6746, boa noite. Só corrigindo, web 6746, com gentileza mantenha a presente posição, vou checar sua posição, no momento 02 está ocupado, observe agora, só um minuto. 746, seguinte, mantém posição. Oi, falador para postar equipamento, gol no 606. Gol no 606, está no portão 202. Afirma, portão 2, para postar equipamento. Nação veículo do solo, após a passagem de retaguarda do Boeing da companhia, está sendo agora através 05. Após o mesmo, está livre iniciar, chame táxi, gol no 606. Após passagem do aeronave da companhia, e postar equipamento, retomar para o táxi, gol no 606. O web 746 vai aguardar alguns instantes, a liberação do seu portão será o 02. 746, sente. O 06 no 02 já está livre iniciar, chame táxi. Livre para diversão, chame para o táxi. Boa noite, 96 está iniciado. Sente. Mantém cabeceiro no 0, gol 994. Ali mantém, 994. Vento 96, decola 47, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Gol 896. 896, boa noite, direto Puca, contato radar vigilante. Boca, vigilância, contato radar. 809 da WebJet autorizado. O repórter estabilizado, seu WebJet 809. alinhado 1994. Um minuto para decolagem, 1994, mantenha a posição. Mantendo 1994. Jet 5809, 3 milhas do externo, complete final ILS, torre 118, meia 12. 118, confirme, 65? 612. 612, obrigado. Instalador, bom dia, 3170, boa noite, a sua identificação desce para 2000, via mar e 10 na 3 norte, né? Pode passar? Afirmativo, direto etapa, após etapa e completa a chegada, acho meu localizador. Torre Salvador, F5809. F5809, ajuste 1013, o filme está baixado e travado. Baixou e travou, no momento passou externo. Web 5809, vento 080 graus com 05 nós, tempo autorizado, pista no zero. Porta mesmo. É, confirme, senhor, tem acordado, autorizado pouso, 5809? Afirmativo, F5809, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus com 05 nós. Autorizado pouso, F5809. 606, repito os dados. O gol no 606 para o táxi está com 108 a bordo, 428 Fortaleza. Índia e Alfa, aguardando ponto esfera, autorização para decolagem, gol no 606 com 1013 no altímetro. Alfa, aguardando autorização para decolagem, vou no 606. 4, decolo 51, controle 3935, tá bom, oi, bom dia. 0935, muito obrigado, amigo. Bom dia a todos aí. Web 586746, corrigindo. Via Juliette, portão 02, autorizado para prosseguir, então boa noite. 2, boa noite. 3-3-0 restrito, sai da PUCA, vigilante. 3-2-0 restrito, PUCA, ajulgou o nome. Número 06 está visual com o Boeing na curta final. Afirmo, senhor. Número 06 após a passagem do Boeing, que é um 737 da Webjet, após ali mantém cabeceira 1-0. Após passagem do Boeing da Webjet, a Nani mantém cabeceira 1-0, gol 1-6-0-6. No solo 52, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, 10, web 5809. Não, foi escuta, senhor. Tá? 06, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus com 05 nós. Decolagem, vou 1606. bom dia. Bom dia. Meio decolou 54, controle 119.35, bom voo, bom dia. Samar, controle 109.35, voo no 606, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, voo no 606, saída Puca, transição de bar passando 1.603. Boa noite, ano 606, contato radar vigilância, subaparece 390. 0390, voo no 606. Uno 994, passa nível 150, chama centro Recife em 126.85. Boa noite. 2685, muito obrigado, meu amigo. Boa noite.